476, decolar 23, controle 19 decimal, 35. 4976, confirmando 1935 ou 1208? É, corrijo, controle 208. Gente, é volta. Partido da Talima, livre pouso, pistola 7, vento 140 graus, 89. Gente, livre, avançado, desluz da Talima. Autorizado alinhar e decolar 3283, vento 140 graus, 8 nós. Sinta elemento de decolagem, pistão 3283. Pessoal, foi os 27 com a Pátio. Estou autorizado, direita, Pátio 5, a estacionar para gasolina. Decola os 27, controle 119 decimal 35, correção, controle 120 decimal 8. 208, boa tarde, são 323. Romeu aí, pra passar no Romeu Hotel Yankee. Yankee, prossiga pro final do 17, aporte Yankee. É pra ingressar direto na final do 17? Afirmo, ingressa na final do 17, aguarde autorização de pouso. Gente, tá ingressando na final do 17, já dividido. Torre Salvador, Oceaner 6320, fui, aliás. 7320, vento 160 graus, 10 nós, cheque 3, livre pouso, pista 10. Livre pouso na pista 10, Oceaner 6320, trem embaixo pra lá. Só tem aqui, diminuindo a aproximação aqui para evitar 360, estou guardando sua passagem do tráfego na final do 10 para autorizar seu pouso. Gente, eu vou prosseguir mais um pouquinho pra frente aqui, só pra desviar dos urubu aqui, e já vou efetuar uma 360. É, não faço 360 ainda não, só reduzo a aproximação à medida do possível pra guardar a final da 10. Certo, tô reduzindo aqui. 10, confirmo, livre pouso, tem um tráfego à sua esquerda prosseguindo pra final da 10, pela projeção não interfere no seu pouso aqui, livre pouso. Paciência, livre pouso, 360. Salvador, boa tarde, Oceaner 6315. 6315, continua aproximação, vai atualização de pouso, pista 10. Aguarda 6315. Fumiota Yankee, o vento 160 graus, 109, de pouso, pista 7. Entrei baixar travadão, meu TR. No solo 32, livre à direita, chamou 21. 1, 2, 1, 1 no solo. 21, liberando na foto, 63, 2, 0. Salvador, 2, 3, 0, passarela. 2, 3, 0, autorizado, puxa, portado. Ah, puxa, gente, eu agradeço a intenção, senhor, ainda não, mais alguns minutos. Recebemos a árvore elétrica e após a briga de saída, detectamos que não cumprimos gradiente ATC superior da saída, mantemos inferior. Afirmo, vou passar a informação, controle, passarei 230. Gentil, chamaremos para posto de atrás na remota 2. Alô, né, livrou na foca atrás. Ele é 320, alfa, slash, ponto meia 2. Alfa, slash, meia 2. É 315, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 89. Livre pouso, Oceaner 6315. Boa tarde, Oceaner 641, final da 10. 7141, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardando, 641. Vicente. Ainda esquema. Repassaremos quando travado. Bom, 9553 embaixo, travado, tem um campo à vista, na sua escuta. Seja 255, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Aguardo. Autorizado táxi a Índia, procedendo passagem ao avião que está ingressando na Juliette. Ponte perdão no 012, 895, negão no 092. Passarei 2, 3, 4. Salvador, 3144, boa tarde. 3144, boa tarde, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 9, 3144. O passarelo da aeronave da Avenida está ingressando no pátio, vai prosseguir portão 05. 0722, obrigado. Então, já mudou o triplo Papá, Romeu Charlie, transfere. Papá, Romeu Charlie, prossegui final da 05, estimado 1 minuto e meio agora. Tá bom, 95, tem um ponto final. Repouso. Obrigado. Salvador 2230, boa. Tio Solo, 45, de minha direita, 1211, Solo. Direita, 1219, Solo. 1211, obrigado. 2230. 230 na passaria do autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 50 graus 8 manhã. Alinha e decola 230. Final da 97, Romeu Charlie, baixado e travado. De repouso, Papá Romeu Charlie, vento 1 no 50 graus 8 manhã. De repouso, 97, Romeu Charlie. Fox autorizado, táxi, chama para ingresso do 17. Papai Romeu Charlie, seu solo 48 com Apache. Que ultrapassa a interseção, faz 180, aguarda para ingresso quando o Delta Fox liberar. Delta Fox esquerda, para espera, para cabeceira no 7, a parte alinhada e pronto. Da 3005, autorizado, busca por táxi. Maravilha. Senhor Thiago, frequência livre. Tá ok, vamos falar aqui. decolagem, vento 1, 40 graus, 89. Taxista 3205, POB 1181, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Taxista 3205, autorizado táxi Índio, Ponte Perdão no 012, 895, Negão no 012. 012 na torre, 895, boa. Confirmando. Batanhã, Carlos Lourenço no meu pé, está autorizado, decola pistando 7, corra direito, corredor axé, controle 1 no 9 decimal, fugindo, controle 1, 20 decimal 8, aciona 0132. Salvador, boa tarde. O Eco Delta Fox decolou no momento 0131. Controle o Delta Fox. Autorizado, tá? Chama para ingresso no 7. Decolagem 3205, vento 1, 40 graus, 8 horas. Livre decolagem. Autorizado, Romeu Tanque, ingresso e decolagem 17, vento 1, 50 graus, 12 horas. tá sob controle, tá? Afirmativo, sua decolagem 58, controle 120, decima 8, 3205. Vou atrair aqui da cola 58, controle 120, decima 8. Salvador, boa tarde, gol 2006, vai passar o externo, baixado e travado. 62006, livre pouso, pista 10, vento 1, 60 graus, 8 nós. 06. Salvador, boa tarde, Papa Campos, Hotel Golf. Fui Hotel Golf, prosseguiu. Hotel Golf, está 5 milhas do externo. Seixas, Hotel Golf, reporte passando simbra, cheque para ele, vai tocar no 017. Pois vamos, 0. Seixas, aguarde autorização de pouso. Tá bom. passando terra, baixado travado. Gente, aguarde autorização de pouso. Confirme. 2006, solo 03, nível direita, chamou 211 solo. 211 ao livro, gol 2006, obrigado. Salvador, boa, 2006, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, confirma. Alfa Juliette para o Tiger 07, confirma. Correto, afirma. Boa tarde, eu toco o meu hotel Juliette Sierra. Confirmando, aeronave morto. Eu toco o meu hotel Juliette Sierra, parte do 4, Salvador para Manati, está na porta forte. Bonatinho, eu peço, principalmente quando eu achar, quando eu fazer ele no 7. Controle 1 no 9, fui de controle 1, 20, decimal 8, aciona 01, 33. Decola da 17, procura direito, ingressa a no pés do CT Manati, controle 1, 20, decimal 8, hoje 12900, transponde 0133. Novamente, o PBF 02, foi apontado? Afirmo, 02. Deixa eu lamentar que 2895, 27. Para treinamento táxi, 295 grato. Paulo, por favor, boa tarde, para passar para o Santa Golfe, para livrar na Galo. Santa Golfe, boa taxia de alto, Juliette, Patrão, Lima, máquina, Quebec, 295 para taxia, me tem visto no SESC. É, Lima Alfa, desculpa, via Alfa, Juliette, Lima, Quebec. Chamará na Quebec para cruzamento 44, é isso? Afirma, na Quebec vai chamar a torre para o taxamento de pista 7 para 44. Salvador, boa tarde, bom 964, passou o seu, levar para fora. 964 de pouso, pista 10, vento 160 graus, 82. Pista 10 de pouso, 964. 64 no solo 10, viva direita, chamando 21, 1 no solo. Solo 219, gol 964, aqui. 219, muito obrigado. Solo 964, aqui, provo, aqui. 964, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, 964. Salvador, boa tarde, gol 985. Uma milha e meia para o Índia Serra, baixar travado. 6885, livre pouso, pistão 0, vento 1, 80 graus, 102. Confirme, livre pouso? Confirme, livre pouso, 1885, vento 1, 160 graus, 102. Livre pouso, 10, 1885. Até o Golfo, confirme. Mas você está em descanso na Quebec, para direto na pista, pode ter o ataque até o Pai de Quadra. Fica autorizado, chama para cruzar a pista 17. Para ingresso. Para ingresso, direção no movimento agora na Quebec. A transmissão, parece que iria autorizado Barra Grande, eu não me vejo prosseguindo o corredor Axé, com curva pela direita 17, controle 120.8, aciona 0134. O meu foco é 0134. Se tem um helicóptero que estava acionando no Paz 4 e não está mais em contato, acho que ele abortou o acionamento. Pode ingressar na pista, taxiar e na entrada do pátio ingresse com cautela, tentando possível acionamento ou movimentação de helicóptero aqui. Paciente, te avisou a ingressão na pista, te avisou o helicóptero, um vermelhinho, é isso? É, tem aquele ali, mas eu não sei se é ele não, porque ele estava no pátio 4, acho que começou a acionar agora lá, tá parado ainda. Ah, tá bom, tem o visual, o cara tá acionando o motor agora. Charlie, Patinho, que voltou? Taxiamento 2895. Autorizado, acionar, chame táxi. Negativo, seu solo às 15, chama 121 no solo. Agora, Juliette, Romeu 02. Romeu Juliette, 02. Ok, atento à sinalização, parte 4, estaciona na frente ali. Então, meu Fox Lima, dá presente, decolagem com proa sul, tá autorizado. E forme fora do solo, 150 graus, 8 na Lima. Parma Lima, pátio 5 para o 4. Tô autorizado o táxi, chame para ingresso na pista no 7. Autorizado, chama para ingresso no 7. Para o solo, rodou Fox Trot Lima. Fox Lima decola aos 1-7, chama o controle 1-9 decimal, correção, chama o controle 1-2-0 decimal 8, saindo pelo litoral via Farol Itapuã. 2-0-8, Farol Itapuã, meu Fox Trot Lima. Torre Azul 4-1-1-6. 4-1-1-6, passando externo, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0-9. Pouso livre, está trem baixo travado para no pista 1-0, 4-1-1-6. O Charlie está autorizado, ingresso à esquerda, vai taxiar até táxi Oscar para o pátio 4, chame livrando. E aí, tá pronto? Manda apenas posição 885-02. 02, assim. Abraço Salvador, muito bom dia, tá? 3193, informação Sierra, autorização Galeão. 3193 Galeão, autorizado 360, é colapso 0, curva direita, saída da Eulenda. Prossegue, é 9857, até Mouso. Controle 119, controle confirmando 120.8, acionando 5577. Autorizado 360. Da Elefão 9857 Moço, depois disso Galeão. Da Euleda, 577 Trono, Conde Controle DDU 208, 3193. Pra qual é? Do Porto Busta. Clima de decolagem, hotel Juliette Serra, vem um turno 50 graus, 8 na eixa. Solo 19, de direita, chamou 211, solo. 211, Paulo, 4116. boa tarde, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, portão 06, graça. Passa a versão. Sente o número 64, cheque 3, autorizado, pouso, pistola 0, vento 150 graus, 8 nós. Mas já travado, sempre pouso no 164. Boa tarde, 3560 LLS. 60, continua aproximação, guarda a direção de pouso. 3560. O número 64 solo.